Pra mim, porque você mudou, fala de mim. Diz que ainda sou aquele que tanto te ama e que você me adora. Não faz assim, escute o coração, eu e você. Sentindo solidão, se fiz algo errado, desculpe, eu te peço perdão. Algo errado, desculpe, eu te peço perdão. Diga pra mim, por que você mudou? Fala de mim. Diz que ainda sou aquele que tanto te ama e que você me adora. Assim, escute o coração, eu e você. Sentindo solidão, se fiz algo errado, desculpe, eu te peço perdão. Perdoa, perdoa, perdoa quem tanto te ama. Magoa, magoa, magoa quem te fez feliz. Se fiz algo errado, desculpe, eu te peço. Algo errado, desculpe, eu te peço perdão.